Fazer assim, assim, te esquecer de vez. O que fez comigo, ninguém nunca fez. Não me deu valor, foi só ilusão. Pouco se importou com minha paixão. Desse jeito te deixar pra lá. Seus carinhos, seu amor, eu jamais vou lembrar. Vou pensar mais em mim, encontrar minha paz. Vai chorar, vai sofrer, lembrar tudo que fiz. Vai voltar no passado e ver que foi feliz. Vai se arrepender, será tarde demais. E pra cantar comigo, eu convido meu amigo Adriano Batista. Deixa comigo, meu amigo Gil Sandler. Portal do Arrocha. Não me deu valor, foi só ilusão. Se importou com minha paixão. Vou fazer desse jeito, de deixar pra lá. Seu carinho, seu amor, eu jamais vou lembrar. Vou pensar mais em mim, encontrar minha paz. Vai chorar, vai sofrer, lembrar tudo que fiz. Vai voltar no passado e ver que foi feliz. Vai se arrepender, será tarde demais. Vai se arrepender, será tarde demais. Vai se arrepender, será tarde demais.